pensa também venta, e eu vivo de inventar. Venta forte, balança tudo e começa a ver a ventania. E o vento inventando a vida, e a vida vindo no vento. E tudo que inventamos permanece no tempo. O olhar do olho de quem vê a vida vindo, vendo, vento. Minha cabeça também venta, e eu vivo de inventar. Venta forte, balança tudo e começa a ver a ventania. E o vento inventando a vida, e a vida vindo no vento. E tudo que inventamos permanece no tempo. Coloca lama, coloca som, coloca cor, coloca tristeza, coloca luz, coloca calor, coloca medo, coloca dor, coloca frio, coloca pus. Coloca flor, coloca tinta, coloca tampa, coloca tatuagem, coloca leite, coloca pinga, coloca planta, coloca mijo, coloca peito, coloca bunda, coloca porra, coloca tesão, coloca amendoim, coloca reza, coloca lata, coloca bomba, coloca paz, coloca velho, coloca raio, coloca neném, coloca contra, coloca mais. Coloca céu, coloca orixá, coloca crioulo, coloca pereira, coloca mosca, coloca peixe, coloca mulher, coloca menino, coloca som, coloca silêncio, coloca mordaça, coloca pipoca, coloca carnaque, coloca coque, coloca amizade, coloca dinheiro, coloca trabalho, coloca meleca, coloca cueca, coloca calcinha, coloca foto, coloca selfie, coloca no Face, coloca na mesa, coloca no trem, coloca na estrada, coloca na puta, coloca na freira, coloca na igreja, coloca no pau, coloca no terreiro, coloca machado, coloca espada, coloca uma flor, coloca enfermeira, coloca um doutor, coloca esperança, coloca guerra, coloca um gigante, coloca um anão, coloca uma flecha e mistura tudo com o vento ventando. Um vento ventando. O olhar do olho de quem vê a vida vindo, vendo, vento. Minha cabeça também venta, e eu vivo de inventar. Venta forte, balança tudo e começa a ver a ventania. E o vento inventando a vida, e a vida vindo no vento. E tudo que inventamos permanece no tempo. O olhar do olho de quem vê a vida vindo, vendo, vento. Minha cabeça também venta, e eu vivo de inventar. Venta forte, balança tudo e começa a ver a ventania. E o